Amor, o que foi isso? O que cê tem pra hoje é isso? Cadê aquele fogo que acabava e queria de novo? Cê já foi melhor que isso. Deixa eu entender, o problema é eu ou é você que tá sem fome ou já comeu na rua? Meu corpo não entendeu nada. Me explica essa transa cansada. Cê não dá conta de uma, imagina de duas, pode parar. Sua moral não vai subir. A boca mente, o corpo não sabe mentir. Você é muito bom de cama. Cê não dá conta de uma, imagina de duas, pode parar. Você é muito bom de cama pra deitar e dormir. Deixa eu entender, o problema é eu ou é você que tá sem fome ou já comeu na rua? Meu corpo não entendeu nada. Me explica essa transa cansada. Cê não dá conta de uma, imagina de duas, pode parar. Sua moral não vai subir. A boca mente, o corpo não sabe mentir. Você é muito bom de cama. Sinto muito por você, mas a real é essa.